página virou. Se você para, seu mundo para de girar. E o sentido da vida é continuar pra frente, se debandar. Sempre pra frente, que a vida da gente não pode parar. Pra frente é que se anda, se debandar. Sempre pra frente, que a vida da gente não pode parar. Vira, página virou. Deixa no museu do tempo que passou. Vira, página virou. Vem cá balançar com meu som que a festa começou. Pra frente, se detentar. Pra frente, sempre pra frente, que a vida da gente não pode parar. Frente, se devendar, pra frente, sempre pra frente, que a vida da gente não pode. Que a página virou. Se você para, seu mundo para de girar. Você me conta outra história que essa passou. E o sentido da vida? Pra frente, é que se anda. Pra frente, se deve andar. Pra frente, sempre pra frente, que a vida da gente não pode parar. Vira, página virou. Deixa no museu do tempo que passou. Vira. Vem cá balançar com meu suco e acertar. Pra frente. Sempre pra frente, que a vida da gente não pode parar. Pra frente é que se anda. Pra frente se deve andar. Pra frente, sempre pra frente, que a vida da gente não pode parar. Pra frente é que se anda. Pra frente se deve andar. Sempre pra frente, que a vida da gente não pode parar.